Abra comigo em Números, capítulo 4. Você vai encontrar muitas ministrações na Escola de Levitas, no site em que eu cito esse versículo, em que esse versículo é base para o ensino ao ministério dos levitas. Números 4, o versículo 3 diz: contareis os homens de 30 a 50 anos de idade, todos os que são aptos para que sirvam na tenda da congregação. Contareis os homens de 30 a 50 anos de idade, todos os que são aptos para que sirvam na tenda da congregação. Não há dúvida que hoje nós não temos mais a classe sacerdotal, a classe levítica, como era no Velho Testamento. Assim como nós não temos mais a classe profética, como era no Velho Testamento. Porque o Espírito Santo veio habitar em cada um que nasce de novo. E Ele nos faz ministros e sacerdotes. Nós não temos uma classe específica de sacerdotes que só eles podem entrar no Santo dos Santos e só eles podem ministrar a Deus e só eles serão usados por Deus para ministrar ao povo. Na verdade, todo aquele que nasceu de novo e está em comunhão com o Espírito Santo se torna um ministro de Deus, um sacerdote de Deus. Da mesma forma, os levitas ou os profetas, o Espírito Santo quer usar a cada um dos seus filhos, porque a partir de Jesus, do derramamento do Espírito Santo, nós não somos mais só o povo andando pela terra, nós somos o corpo de Cristo andando pela terra. É uma diferença muito grande, uma diferença que explica, né, o que acontecia no Velho Testamento, o que não acontece mais, e o que continua acontecendo. Afinal de contas, embora a gente não tenha a classe de sacerdotes, nós temos pessoas que são chamadas para o serviço sacerdotal, de uma forma específica, seja se dedicando integralmente ao pastoreio, ao presbiterato, a um ministério específico, como alguns que são usados por Deus no ministério apostólico, no ministério evangelístico. Você identifica esses ministérios em algumas pessoas e não os identifica em outras. Mas isso não significa que nós temos mais aquela classe. Da mesma forma, os levitas. Nós não temos uma classe específica dos que são levitas, mas nós temos aqueles que têm dons do Senhor e que decidem servir ao Senhor com seus dons. Não há dúvida que nós vamos ter aqueles que nunca se despertaram para servir ao Senhor com seus dons. Então, levam, geralmente, uma vida mais superficial nas coisas de Deus. Mas nós temos aqueles que, pela obra do Espírito Santo, começam a ser desafiados a usarem os seus dons para o serviço do reino. Alguns no ministério evangelístico, outros no ministério de ensino, outros no ministério pastoral, outros no ministério apostólico, outros no ministério profético. E aí a gente pode ver onde louvor e adoração se encaixa em cada um desses cinco ministérios. Que, na verdade, o ministério, ou o louvor e adoração e os talentos que nós temos tocando, cantando, dançando, pintando, eles são ferramentas para o cumprimento dos cinco ministérios que Cristo deu ao corpo, à igreja. Então, nós precisamos entender que, se o Espírito Santo se move em nós, ele vai nos mostrando que os nossos dons precisam ser dedicados ao serviço do reino. E alguns dons, de uma forma específica, ao serviço do culto. Isso continua valendo. Assim como todas as coisas do Velho Testamento continuam valendo. Claro que não continua valendo a sacrificar o animal. Por quê? Porque Jesus consumou essa necessidade nele mesmo. Nós não temos mais essa necessidade, nós não temos mais a necessidade do templo, porque o Espírito Santo consumou essa necessidade vindo habitar em nós. É esse entendimento que a gente precisa ter da diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento, que é completamente diferente do entendimento de lei e graça. Na verdade, toda a discussão de lei e graça, Velho Testamento e Novo Testamento, que não nos leva a viver tudo que está escrito no Velho Testamento, é um engano do inimigo. Porque lei não significa Velho Testamento. Lei significa lei. E também Torá, ou palavra de Deus, não pode ser traduzida livremente por lei. E a gente dizer assim, eu não estou mais debaixo da lei. Sim, nós estamos debaixo da lei, sim. Nós estamos debaixo de tudo que está no Velho Testamento. Sim, a lei ali é a palavra de Deus. Então, nós estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da palavra de Deus. Mas Paulo disse, nós não estamos debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo da imposição, da obrigatoriedade, seja do pecado, seja dos cumprimentos rituais. Nisso, realmente, em Jesus, e por causa do Espírito Santo, todos nós estamos numa outra dimensão, não há dúvida. Mas toda verdade que está expressa no Velho Testamento continua sendo verdade. A ponto do Senhor trazer a palavra que diz assim, porque o fim da lei é Cristo. Para a nossa santificação. E, de novo, a gente se encontra num problema tradução, o português é muito limitado. Então, alguns dizem, está vendo que o fim da lei, que a lei acabou? A lei não acabou. Tanto é que você vai sair de carro aqui agora, daqui a pouco, e você vai se encontrar ali na esquina e tem uma placa dizendo, proibido virar. Você pode dizer, Senhor, eu estou debaixo da graça, eu não preciso mais obedecer à lei. E você vai ver que você corre o risco de um grave acidente por não estar debaixo da lei. O Velho Testamento, o Novo Testamento, eles revelam Jesus. Portanto, o fim da lei é Cristo, não significa o término da lei, mas significa, num português mais coerente com o texto original, o objetivo da lei é Cristo. Qual que é a finalidade disso? A gente lê, o fim da lei é Cristo, mas, na verdade, deveríamos ler, a finalidade da lei é Cristo. Como assim? Mas não é passado, não é Velho Testamento? Não. A lei é a Torá, a palavra, os mandamentos do Senhor, e que, na verdade, deveriam ser entendidos não como mandamentos, manda. Às vezes a gente tem problemas nessa área. E quem tem problemas nessa área de submissão tem muita dificuldade com a autoridade, com quem tem que mandar, com uma ordenança. E, na verdade, os mandamentos deveriam até mesmo ser entendidos como canais. Por que essa placa de proibido virar aqui? Para o meu bem, para eu me lembrar que eu não posso entrar aqui, porque se eu entrar aqui, virá um caminhão no outro sentido contrário e eu vou ter grave problema. Para isso, o Senhor colocou a lei, a palavra dele. E na lei, na sua palavra, ele ordena as coisas a fim de que nós, pela obediência, alcancemos Cristo. Pois o fim da lei é Cristo, o caráter dele formado em nós. A mudança da nossa forma de pensar, de viver, que é totalmente influenciada por esse século. O Tozer tem uma frase muito interessante que ele diz assim, tudo está errado até Deus endireitar. Tudo está errado até Deus endireitar. Então, todos nós precisamos, porque estamos destituídos da glória de Deus, todos nós precisamos de uma intervenção de Deus para endireitar todas as coisas da nossa vida. E não há como endireitar, organizar todas as coisas, senão debaixo de um princípio, de palavras, de lei. E quando eu me submeto a isso, eu então me conformo à imagem de Cristo, porque ele também dá o testemunho. Eu era Deus, estava sentado no trono, tinha toda a glória, mas eu decidi me esvaziar, me humilhar, submeter à ordem do Pai e me fazer servo no corpo de homem e me submeter a tudo o que aconteceu para o propósito de Deus. E nisso, Cristo vem a existir. Da mesma forma, eu e você, quando eu me humilho, quando eu me esvazio, quando eu me submeto ao Pai na forma da lei, dos seus mandamentos, suas ordenanças, seus princípios, eu tomo a forma de Cristo. E esse é o propósito do Senhor no Evangelho. E esse versículo de Números, ele fala dos levitas. E aí nós não precisamos mais ter problema em pensar que isso é para o Velho Testamento, porque, na verdade, embora a forma do Velho Testamento não exista mais, o princípio do Velho Testamento continua existindo. Então, o Senhor chama os levitas, os que têm dons e talentos para servir no culto, para servir no tabernáculo, ou para servir no lugar onde a congregação se reúne, para usar os seus dons para o reino, e não apenas, claro, no lugar onde a congregação se reúne, mas na instância em que a congregação se reúne. Então, na cidade onde eu moro, no bairro onde eu vivo, no meu ambiente de trabalho, e, obviamente, na circunstância do culto. E aí vem essa palavrinha que eu quero destacar aqui: aptos a servir. Eu já disse, eu já ministrei sobre isso, aptos a servir. Mas eu não quero repetir o que eu ministrei, eu só quero acrescentar algo hoje para a gente ver de uma forma bem prática para a nossa vida, no dia a dia da igreja. Aptos a servir. Uma pessoa apta a servir é uma pessoa que aprendeu e se aprovou para servir. Para esse mesmo povo, em Deuteronômio, o Senhor diz assim: olha, fui eu quem fiz vocês deixarem o Egito, entrarem no deserto, passarem pelo deserto. Primeiro, para vos provar. Então, nossa instância aqui de igreja, de comunidade, Deus nos põe e ele tem um propósito de nos provar. Eu quero ver realmente quem você é. E nós somos provados no meio do deserto. E aqui a gente não pode pensar em deserto só como tribulação, problema. A vida, as circunstâncias. Mas por que o Senhor quer me provar, Senhor? Porque eu quero te aprovar. Você está se preparando para o vestibular? Você precisa ser aprovada para o vestibular, é isso? Você consegue imaginar que você será aprovada sem passar pela prova? Não. Você está se preparando para passar pela prova. Você acha que Deus me pôs aqui como pastor dessa congregação porque eu era fera, porque eu era bom? Deus me permitiu estar aqui para me provar, a fim de me aprovar. Deus te pôs aqui hoje ouvindo, Deus te pôs lá na dança, no louvor, em alguma área, Deus te pôs nessa congregação, Deus te pôs na sua família. Sabe por que Deus te pôs na sua família? Eu não sei se você já teve vontade de pensar assim, mas eu, no início do casamento, tive vontade assim: para que eu fui casar com a Dani? Claro que isso é só uma coisa minha, ninguém aqui passou por isso, né? Um dia o Senhor encerrou esse assunto na minha vida. O Senhor falou assim: filho, eu quero que você seja bênção na família da Dani. E ela será bênção na sua vida. Nunca mais na minha vida. Nós já fazemos 23 anos de casado, vamos fazer 24 em dezembro. Nunca mais Eu nem sequer pensei nisso. Porque o Senhor nos põe casados com alguém, num trabalho, num bairro, numa casa, para nos aprovar. Por isso nós temos que passar pelas provas. Um levita apto a servir é um levita que passou pelas provas. E aonde estão essas provas? Aí eu olho para outra família, eu olho para outra pessoa, falo assim, lá não tem provas. Então eu vou mudar de casa, eu vou mudar de trabalho, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de casamento, porque na outra não tem essas provas que eu passo. Ô, coitado. Vai enfrentar piores provas, porque uma coisa é você fazer prova de oitava série quando você tem idade de oitava série. Outra coisa é você fazer prova de oitava série quando você tem 30 anos. Então o Senhor vem e diz, olha, eu te salvei, você nasceu de novo, eu te chamei, você está entendendo o meu reino, você já sabe que não existe chance de você ir para o seu universo particular. Então eu preciso te aprovar. Então eu vou te fazer passar pelas provas. Se você não passar pela prova nesse ano, você vai repetir de ano. O povo no deserto repetiu de ano quantos anos? 40 anos. Porque o Senhor diz assim, vai servir no tabernáculo, no culto, no reino, aqueles que são aptos. Irmão, não se preocupe, porque se você concluir a universidade, você descobre que tem a pós-graduação. Se você concluir a pós-graduação, você descobre que tem um MBA, tem um outro curso, tem um doutorado, tem um pós-doutorado, tem... não acaba nunca. E quando você terminar de fazer aquilo, está velhinho, você descobre que tem mais um curso. Você não, nunca, nós nunca podemos dizer assim, agora encerrou, estou totalmente apto. Também na vida cristã, ninguém está totalmente apto, mas... se eu estou escalando ano após ano o crescimento, eu me torno apto a cada estação da minha vida. Então, estar apto não é ser o cara pronto e competentão lá, não. O ser apto é ser alguém que está pelas provas de cada estação, sendo aprovado a cada estação. Dentro dessa... esse alvo, sermos aptos, eu quero colocar para vocês uma pequena orientação. Primeira, sobre as instâncias de um culto. Nós temos nas instâncias de culto, por exemplo, a adoração. Você consegue identificar que adoração é uma instância do culto, pensando no culto como relacionamento com Deus ou pensando no culto como um evento mesmo congregacional, um momento congregacional. Nós poderíamos, sem nenhuma preocupação, dizer que agora nós não estamos no culto, mas que daqui a pouco nós vamos iniciar o culto. Essa é uma expressão limitada, porque ninguém inicia o culto. Pode pensar, não, eu estou em culto o tempo todo. Mas na parte organizacional, dentro da estação tempo e espaço, nós vamos começar o culto daqui a pouco. E aquele instante, ou aquele tempo que nós chamamos a congregação, nós nomeamos culto, nós podemos dizer que aquele período também nós temos dentro dele a instância de adoração. Temos outras instâncias no culto, mas temos a instância de adoração, que diz respeito à intimidade. Diz respeito à intimidade do salvo com o Senhor. Diz respeito a quebrantamento. Diz respeito à proclamação profética. Você consegue reconhecer isso aqui? Eu não estou preocupado em ensinar uma doutrina, apenas didaticamente expondo aqui as instâncias de um culto. Essa é uma instância de culto, de adoração, onde nós identificamos nessa instância, com muita facilidade, intimidade com Deus. Quantos, numa congregação como a nossa, 150, 200 pessoas aqui reunidas, quantos você acha que estão num momento de intimidade às 18 horas, na hora que começa o culto? Em todo culto, quantos num auditório você acha que realmente entram nessa instância de adoração? Nós poderíamos dizer, na simbologia do tabernáculo, que essa instância pode ser o Santíssimo? Claro. Não são ilustrações, as coisas de Deus são perfeitas, se encaixam perfeitamente. Nós temos uma segunda instância, que é a proclamação. Proclamação. Na proclamação, que é congregacional, nós estamos falando do culto congregacional, nós temos louvor, gratidão, fé. Temos fé, temos comunhão, temos petição. Você consegue ver essas duas instâncias através das músicas? Você consegue ver essas duas instâncias através dos estilos de música? Você consegue ver essas duas instâncias através do estilo de dança? Dá para você dançar assim, fazer mil performances nessa instância aqui de adoração? Não dá, você consegue identificar. Não precisa ser uma revelação especial de Deus. Nós conseguimos, óbvio, que é pela inteligência do Espírito Santo em nós, mas nós conseguimos começar a identificar as coisas. Em qual instância nós estamos? Bem, essa é a instância de proclamação, de fé, de declarações, de gratidão. Quais são as músicas que a gente canta? Quais são as coisas que a gente faz nessa instância de culto? Isso vai nos ajudando a administrar o que vamos fazer como levitas aptos a servir. Mas eu quero destacar essa terceira, nessa proclamação, e quando você vê os estudos sobre o tabernáculo que estão lá nas lições no site, você vê que essa dimensão da proclamação é a dimensão do santo lugar, que é a dimensão da vida diária do corpo de Cristo, que já não é átrio mais, já não é corpo mais, mas é alma, no sentido do miolo dessa vida, dessa existência terrena, as coisas que nós realizamos no dia a dia da vida da igreja, em comunidade, em congregação. E agora uma terceira instância. E quando Deus me deu essas três instâncias, nem de longe eu pensava no tabernáculo. Mas como Deus faz sempre, agora compara, agora põe junto. Meu Deus, que coisa. E essa terceira diz respeito à ministração. Sacerdotal. Na ministração sacerdotal, nós vamos ter visão, motivação, fortalecimento, encorajamento, ensino, e vamos ter também condução, e e vamos ter também profético. Que instância é essa daqui, lembrando do tabernáculo? Hã? Que instância é essa terceira aqui, lembrando do tabernáculo? Hã? Átrio. Eu sei que todos vocês que não responderam, porque vocês estão dando chance para outros, né? Vocês. Átrio. O que é que tem no átrio? Hã? O povão. Ela foi exatamente no tópico. Talvez você diria multidão. Povão. E como que o povão está no átrio? Concentradíssimo. Que nada. Eu descobri, nesses dias, tentando lembrar como foi que eu descobri. Ah, sim, nós voltávamos domingo passado, nós estávamos voltando do seminário Palavra da Vida. E quando deu por volta das 18 horas, 18 e pouco, nós estávamos na estrada, domingo, 18, 18 e pouco, nós estávamos na estrada, nós lembrando que o culto aqui estava começando, e nós paramos num restaurante para lanchar, descansar e lanchar, chamado Barril. Não foi isso, Ana? Paramos no Barril. Hã? E na hora que nós nos assentamos para lanchar, a televisão estava ligada e estava passando Faustão. E aí eu falei assim, ah, Jesus. Alguns chegam 18h30, porque 18 horas ainda está passando Faustão. Se você achar que isso é viajação na maionese de pastor, aquilo me despertou na hora, porque eu estou vendo alguns que chegam atrasados todo domingo, e são pontuais no atraso. E eu estou querendo saber se realmente não são os que ficam no Faustão. Tem um atrativo, tem uma coisa interessante, vamos esperando. Irmãos, não é porque... É, então teria que chegar bem mais tarde, né? Tem futebol, aí já duplicou mais ainda as chances de... Bem, o que eu estou querendo dizer é que quando chegam as pessoas no átrio, elas estão de todas as formas que você nem imagina. Não é só aqui. Em qualquer reunião da igreja, você vai ter uma quantidade muito grande de pessoas que chegam do Faustão, que chegam do futebol, que chegam do clube, que chegam do sono, que chegam da preguiça, que chegam da depressão de domingo, 18 horas, que chegam de todo jeito, menos incendiados pelo Espírito Santo. Assim como você vai ter também aqui no átrio os que estão chegando incendiados pelo Senhor. Eles saem do átrio rapidamente e começam a viver o santo lugar, proclamando gratidão, louvor, fé, comunhão, falando uns com os outros, até mesmo se necessário, é petição mesmo. E rapidamente eles entram nessa outra instância do culto de santíssimo, em que já estão prostrados e já não ouve mais ninguém, já não vê mais ninguém, já estão nas alturas adorando o Senhor, já estão na intimidade, já estão no quebrantamento, já estão em proclamações proféticas. E agora, onde entram os aptos a servir? Não são aptos a adorar, são aptos a servir. Não são aptos a ensinar, são aptos a servir. Não são aptos a fazer, são aptos a servir. Como é que nós vamos servir aos irmãos? Já que começamos, é no átrio, nós precisamos conduzir esses irmãos do Faustão para o santo lugar, para o santíssimo lugar. É claro que não são todos que chegam do Faustão, mas muitos chegam ainda preocupados, outros chegam totalmente desatentos. Qual é a função do ministro, do sacerdote? Gerar a visão. O que nós vamos fazer aqui? Por que nós estamos reunidos? Gerar a motivação. O que vamos fazer? Como estamos? Para onde vamos? O que Deus vai fazer? Gerar fortalecimento. Para quê? Para ele andar. Para ele ir lá para dentro no Santíssimo. Gerar encorajamento. Gerar ensino. Gerar condução. E necessário sempre gerar palavras proféticas. Para quê? Para que essa turma, ou pelo menos grande parte dela, venha para cá. Porque se essa turma ficar aqui, sabe o que eles vão pedir? Músicas, ministrações, orações, que resolvem o dodói do coração deles. Não há mal nenhum nisso. É necessário. A igreja não é um hospital, mas recebe doentes. E precisam ser cuidados. Porém, nós estamos falando da instância do culto. E como nós vamos conduzir essas vidas que chegam cada um de um jeito para essa instância de culto? Poderia estar falando a mesma coisa para a instância de vida cristã. Mesma coisa para a instância da vida no dia a dia. Se discipular, orientar. Senhor, então eu tenho uma missão como levita, como ministro, como sacerdote, como alguém que decidiu usar os dons e os talentos. Eu não posso chegar aqui e já na expectativa de que todos que estão aqui estejam assim. Eu não posso chegar aqui no átrio na expectativa de que todos que chegaram no átrio estejam em ponto de bala para a intimidade com o Senhor. Eu preciso conduzi-los. Afinal de contas, para isso que Deus fez os sacerdotes e os levitas irem adiante com a arca. E quando eles desarmavam as tendas, o povo também desarmava as tendas e ia à frente. Afinal de contas, para isso aqui à frente, o Senhor vem e diz também que os levitas, à frente não, desculpem, no capítulo 3, que os levitas são chamados cada um no lugar do primogênito, representa cada família. Jesus fez isso comigo. Eu estava aqui no átrio, talvez não cheio de Faustão, mas cheio de um mundo de coisas. E o Senhor foi trabalhando comigo, foi me pegando pela mão e foi me levando para a vida do corpo de Cristo. E foi me ensinando, me fazendo viver, e foi me fazendo descobrir esse caminho aqui da intimidade. E isso vai se tornando nosso costume de vida. Não, eu quero estar aqui com o Senhor. Mas Ele fez isso conosco. Pacientemente. Então nós precisamos nos lembrar que nós teremos na vida da igreja local uma multidão de pessoas chegando no átrio que precisam ser conduzidas em amor para esse lugar e para esse lugar. Essa é a nossa função ministerial no culto. Mas eu quero adorar. Nós podemos adorar. Que coisa maravilhosa, nós podemos adorar. Mas, irmão, nós precisamos nos lembrar que o Senhor nos pôs numa posição, numa função ministerial. Isso não pode ser feito só com técnica. Aliás, isso não é feito com técnica. Isso não pode ser feito só com consciência e aptidão. Isso não é feito só com aptidão. Isso é feito no poder do Espírito Santo. Mas eu preciso saber que se eu vou iniciar a reunião, se nós vamos começar a cantar com os nossos irmãos, se nós vamos começar aquela instância limitada por tempo e espaço que chamamos de culto, eu preciso, como apto a servir, servir os meus irmãos que vieram cultuar, gerando visão, motivação, fortalecimento, encorajamento, ensino, condução, profético. Eu preciso. Então eu não posso começar o culto dando meu testemunho e querendo pregar. Eu não posso conduzir o louvor querendo que os irmãos aqui estejam assim já. Eu não posso estar à frente da congregação e eu ir para o Santíssimo e dizer assim, gente, ó, se virem. Vocês não vêm, hein, meu povo? Oh, meu Deus. Eu preciso ser apto para servir como sacerdote. Eu preciso ser sensível ao Espírito Santo. Agora, isso aqui, seja o entendimento, sejam essas ferramentas, são vasilhas que o Espírito Santo vai encher. Senhor, eu sei que eu tenho uma função, mas eu não sou capaz, eu não posso. Conduza-nos, conduza-me nessa dança, conduza-me nesse ato, conduza-me nesse momento, nessa ministração, nesse teclado, nessa bateria, conduza-me, não me deixa tocar alto, pelo amor de Deus, Senhor. Não me deixa tocar desafinado do teu propósito. Não me deixa, Senhor, fazer o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso. Não me deixa ser quem eu sou, porque quem eu sou estraga tudo aqui. Eu preciso morrer e ir para a cruz e deixa o Senhor ser, porque, afinal de contas, quem é o tabernáculo é o Senhor. Mas eu estou me tornando apto para entender minha função ministerial. Isso vai nos ajudar a nós termos mais vasilhas e deixarmos o Espírito Santo fluir mais poderosamente ainda para a condução do culto, como levitas que vão cuidar da condução do culto, aptos a servir. Isso ficou claro para vocês, irmãos? Eu queria abrir aqui para alguma pergunta prática, alguma pergunta que está aí no seu coração e que vai te ajudar, ou vai ajudar outros também. E eu só peço que faça a pergunta aqui no microfone, porque nós estamos gravando, e que outros também possam ouvir. Então, venha aqui à frente fazer a pergunta, por favor. O senhor uma vez usou uma ilustração sobre isso, falando que no início do culto as pessoas, quando chegam aqui, parecem como um terreno, uma terra seca e sem água, sem vida, e que à medida que o culto começa, todo esse processo, é como se essa terra fosse sendo jogada terra, afofada e preparada para que a palavra, que é a semente, encontre um terreno fértil e ali floresça. E eu nunca mais esqueci isso. À medida que o senhor foi falando, essa ilustração foi vindo toda à minha cabeça, que as pessoas chegam aqui, a multidão, como um terreno bem seco, e a nossa função, como ministros, é afofar essa terra para que ela esteja pronta para, quando a palavra chegar, encontre um terreno fértil. Se você pensar que tudo isso aqui são vasilhas para o Espírito Santo encher de azeite, nós vamos nos lembrar que, se nós não tivermos essas vasilhas, o Espírito Santo não enche. A gente vem aqui e faz o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente gosta. E o Espírito Santo não fluirá. Mas se a gente tem essas vasilhas, agora sim, a gente diante do Senhor, não mais como sacerdotes, ministros cumprindo a sua função, mas como gente que está adorando o Senhor, ainda que esteja aqui executando o ofício. Então, porque até mesmo o ofício é feito como culto, então o Espírito Santo vem e nos enche de graça. E você também está adorando, você também está cultuando, você também está no altar do Senhor. Não tem jeito de ser tecnicamente, mecanicamente, sistematicamente, não tem jeito. Isso aqui é culto. Eu cheguei para cultuar o Senhor. Eu não cheguei assim, bem, deixa eu ver quem veio hoje, quem veio, como é que está, o que a gente faz, o que a gente começa, como é que a gente começa. Não, você não está raciocinando, você está apenas apto a servir. E na dimensão do apto a servir, eu estou entendendo as coisas. Então, eu vou cuidar. Quais versículos que eu vou usar para esse início? Qual palavra eu vou dar nesse início? Irmão, eu já ministrei louvor, mas é em muito lugar no Brasil, fora do Brasil, tudo quanto é igreja, tudo quanto é denominação. Não tem noção, esses 30 anos, tanto lugar que eu já fui ministrar, diferente um do outro. E eu já errei tantas vezes na ideia do que fazer, como começar, o que ministrar, como... Mas, irmão, todas as vezes que o Espírito Santo pôde conduzir, que coisa maravilhosa é você ser realmente um instrumento do Senhor, de chegar num lugar, como eu cheguei numa igreja hiper, hiper, hiper tradicional. Eu falei, Senhor, eu não sei como conduzir aqui. E o Senhor foi me dando graça, foi me dando palavra, foi me dando autoridade. E um irmão ainda falou assim, o presbítero ainda falou assim, vai ser bom aqui, pastor, você fala aqui sobre as meninas que estão usando muita minissaia nessa igreja. E então vai ser bom, só der uma palavra, só veio de fora, só der uma palavra assim. E eu falei assim, você está doido, eu vou falar numa igreja tradicional. E ainda vão, esses presbíteros estão sentados ali na poltrona, aqueles anciãos que estão todos espalhados, aquele povo que está me olhando assim, quem é esse sujeito? Eu não vou abrir a boca, não vou falar. Pois o Espírito Santo veio num determinado momento, me usou, não falei de minissaia, coisa nenhuma, mas o Senhor me deu uma palavra que muitas pessoas vieram no final para testemunhar. O Senhor falou comigo nessa área. O Espírito Santo vai nos usando. Nós só precisamos estar com as vasilhas disponíveis. Então, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Como nós vamos? Qual graça? Tem irmãos aqui que não olham um para o outro, não se abraçam, não recebem abraço, não cumprimentam. Não... A pessoa simplesmente chega, ela está acostumada com isso, é assim na família dela. Então, ela chega aqui e fica assistindo o culto. Senhor, como nós vamos gerar um ambiente gostoso de ministração uns aos outros? Um ambiente de alegria, já que vieram talvez num momento tão ruim, tão difícil da vida. Como nós vamos gerar, ampliar a visão do culto, do que estamos, desse momento, do que Deus vai fazer? Como nós vamos gerar a motivação do Espírito Santo no coração das pessoas para elas cantarem, para elas louvarem, para elas cumprimentarem umas às outras? Como, não adianta eu achar que eu vou chegar aqui, está todo mundo aqui no Santíssimo e acabou e está tudo. Não, eu preciso, como apto a servir, entender e buscar do Senhor o que é que nós vamos gerar e que esse ambiente chamado átrio vai ser transformado. E agora as pessoas estarão no santo lugar. Nós vamos ter louvor verdadeiro, gratidão. As pessoas estão com fé, exercitando fé e se enchendo de fé. Terão comunhão uns com os outros. Elas também têm suas petições, mas elas vão gerar petição genuína ao Senhor. E não gritaria e clamor e mendicância como no átrio. Não, não, não. Aqui, ó. Estão no meio do mover do corpo, da palavra. E como nós vamos, Senhor, experimentar também, ou individualmente, ou como congregação, momentos preciosíssimos de intimidade, onde tem quebrantamento, onde tem proclamação profética, onde tem revelações do Senhor, onde tem tantas curas. Nós queremos isso nos cultos da nossa igreja, Senhor. Isso não se consegue com uma palestra. Isso não se consegue com técnica, isso se consegue quando eu decido ser apto. E o que acontece aqui, ó, no Santíssimo Lugar, é que quando eu estou aqui, o Espírito Santo fala comigo. Quando você está aqui, o Espírito Santo revela a você. Filho, leia esse versículo, dê essa palavra, ministre assim. Pare essa música e faça uma oração por isso, por aquilo, por aquilo outro. E você verá que o Espírito Santo, ele não segue minha palestra, não. A minha palestra que está dizendo o que ele faz. E você verá que o Espírito Santo faz exatamente isso aqui. Ele faz exatamente isso aqui. E você não precisa resistir pensando, ah, mas isso é uma fórmula de culto. Não, o Espírito Santo faz exatamente isso aqui. Foi ele quem estabeleceu o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Foi ele quem diz assim, chorem os ministros entre o altar e o pórtico. Sabe onde é o altar? Santíssimo. Sabe onde é o pórtico? No átrio. Sabe onde é para os ministros chorarem e clamarem ao Senhor? na vida do corpo de Cristo, na vivência da palavra. Veja o gráfico lá do tabernáculo, nas lições que estão no site. Veja como é isso aqui, literalmente. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Nós queremos isso para a nossa igreja. Nós estamos indo para um novo lugar. É um lugar muito grande. A primeira parte do auditório cabem provavelmente 600, 700 pessoas. Você vai ver ele desenhado lá. Lá está o desenho, no desenho está 580 cadeiras, mas na prática acaba colocando um pouco mais. E nós não sabemos com quantos cultos nós vamos servir ao Senhor durante a semana. Então, nós vamos ter um volume de pessoas vindo para cultuar o Senhor. E nós vamos para uma instância da vida da igreja na cidade em que nós vamos servir a muitas pessoas. Nós encerramos a temporada de nós servirmos e alimentarmos a nós mesmos. Nós vamos servir a muitas pessoas. E nós não podemos permitir que as pessoas cheguem lá sedentas, necessitadas. Não importa quem são, nem como vieram, nem de onde vieram. Elas vieram. E agora é meu privilégio, minha missão, minha alegria. Servir ao Senhor, servindo essas pessoas. Então, eu preciso ser apto para o serviço. Para que a gente não fique lá, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, a irmã está falando, meu Deus, irmão, meu Deus, como é que vai, meu Deus, essa música, Senhor, como é que vai ser isso? Não, a gente vai ver o mover do Espírito Santo em todo instante. Através de quem? Através dos seus servos, dos seus levitas, que têm vasilhas, aptos a servir. É possível que o inimigo lance um dardozinho na mente de alguém, fazendo-o acreditar que isso aqui é fórmula. E se o Espírito Santo quiser fazer de outro jeito? Ele vai fazer do jeito que ele quiser. Mas você vai ver ele pegando as pessoas e dando-lhes visão. Ele não vai ver, você não vai ver o Espírito Santo falar assim, isso, que coisa, hein? Também, estou vendo de onde você veio, estou vendo, você estava lá no Faustão, né? Desse jeito você não vai conseguir nunca chegar aqui no meu lugar, você não vai ver o Espírito Santo fazer, você vai ver o Espírito Santo, vem filho, vem aqui, olha para cá, veja isso, olha, você vai ver o Espírito Santo tocando, quebrantando, através dos seus ministros. Senhor, dá a cada um de nós uma graça. Se é Rebeca tocando um violão, um som de violão que... Oh, gente, que delícia esse som. A pessoa estava aqui e, de repente, as notas do violão, como Davi arpejava lá a sua viola, seu saltério, começa a tocar, porque é o Espírito Santo que está usando a ferramenta, a vasilha. A voz, a dança, as roupas, as cores, a alegria. Um ministro que convidou as pessoas para se cumprimentarem, que lê um texto e está repetindo o texto com a congregação. Não sei o que o Espírito Santo vai fazer, mas você verá ele fazendo isso daqui, gerando uma instância de alegria, de vida, de visão, de motivação, de fortalecimento, de encorajamento, de cura, de ensino, de condução, de palavra profética. E aquelas pessoas, não importa como chegaram, elas... Que delícia estar aqui. E daqui a pouco você verá essas mesmas pessoas que chegaram, às vezes vazias, em todo o agito do átrio, quebrantadas no altar do Senhor. Essa é a nossa função ministerial. Você entende isso, irmão? Mais alguém pode contribuir, quer comentar, quer fazer alguma pergunta? O Júnior está dizendo, agora, para eu conduzir a congregação do átrio ao Santíssimo, eu já tenho que chegar aqui tendo estado no átrio, estando no átrio. Verdadeiramente é isso mesmo, porque, na verdade, não sou eu que vou conduzir. É o Espírito Santo que aqui no átrio me encheu de azeite, está se movendo através da minha vida, é que vai fazer isso aqui. Acabou as vasilhas? Acabou, mãe. Então, acabou o azeite. Só tem 10 vasilhas? Só tem azeite para 10 vasilhas. Mas eu cuidei de agora ter 15 vasilhas. Eu estou me tornando mais apto. O Espírito Santo vai me usar. Mas eu preciso que seja o Espírito Santo. Então, é correto, Júnior? Eu preciso levar uma vida diante do Senhor. Eu preciso estar vivendo minha semana inspirado pelo Senhor, movido pelo Senhor. E o que vai fluir é a unção do Senhor. Mais alguém? Vendo tudo isso, alegra muito meu coração, porque muitas coisas, quando nós nos reunimos, eu falo isso para as meninas, né, que nós temos uma função aqui dentro do corpo, que não é simplesmente chegar de qualquer jeito, que durante a semana a gente tem que estar se preparando e buscando do Senhor, Deus, o que o Senhor quer falar para a igreja no domingo, né? Ou se vai ser numa sexta, culto, ou seja no que for. O que o Senhor quer ministrar? Qual que é a palavra? O que nós temos que usar? O que o Senhor quer ministrar através das cores, né? E, às vezes, ficava uma coisa meio chata, eu sempre falando a mesma coisa. E o Senhor foi ministrando, a gente começou a dar uma olhada uma para a outra, aqui, uma risadinha. Eu falei, tá vendo? Eu não estou louca. E eu queria compartilhar isso porque é uma alegria. E, realmente, quando a gente entende a nossa função dentro do corpo, e como o Júnior acabou de dizer mesmo, a gente prepara isso durante a semana, fica algo tão claro, tão simples e tão real e puro dos nossos corações, que o culto flui de uma forma maravilhosa. E o louvor, dança, instrumento, todos estando numa mesma visão, faz toda a diferença. Quando, durante a semana, eu consigo ter contato com a Cosmélia e a gente comunica algumas coisas entre nós, quando a gente chega aqui no domingo, a gente percebe toda a diferença. O Senhor já vai ministrando no coração dela, vai ministrando no meu coração, e ela já prepara a equipe de louvor, eu preparo a dança, e o Senhor conduz de uma forma linda. Mas quando nós deixamos, né? Porque quando a gente vem, como o Senhor compartilhou, várias vezes eu já fiz coisas também da minha cabeça e foi horrível. Mas quando eu ouço, literalmente, a voz do Espírito Santo e deixo Ele conduzir, o culto é maravilhoso. E a gente tem, assim, muitos testemunhos de um pessoal comentando que o louvor foi maravilhoso. Quantas vezes o Naum já ministrou meu coração através da bateria? Eu estava simplesmente sentada e, através da vida dele, o Senhor falou profundamente ao meu coração através da bateria. Várias outras pessoas já falaram que uma simples roupa, Deus ministrou o coração dela, que nós estávamos vestidos. Ah, o Senhor falou comigo sobre o sangue, vocês estavam de vermelho. Aí Deus falou, e tantas coisas mais. Então, a gente precisa estar mesmo sensível a tudo isso que Deus tem para as nossas vidas. Como o pastor falou, não é uma fórmula. É o Espírito Santo que simplesmente falou, queridos, quero que vocês façam assim para mim. Na verdade, enquanto o Sóstres compartilhava, eu me lembrei de algo que eu e a Aninha temos estudado, fala do Cântico dos Degraus, que fala da nossa caminhada cristã, e, na verdade, inclui o livro dos Salmos, de 120 até o 134, e fala, basicamente, dessa escalada, essa progressão do cristão em direção a Jerusalém, que, na verdade, aponta para Cristo, né? Jesus, como a nossa Jerusalém, aponta para o nosso alvo. E eu vi algumas semelhanças, porque no livro que a gente tem estudado, divide em três etapas, que seria a primeira etapa, seria a purificação, que começa a nossa vida, a gente ainda muito agitado com tantas coisas do mundo, coisas que vão roubando a nossa atenção, a gente não está no centro onde a gente deveria estar, da vontade de Deus, a gente está perto, está para lá, está quem ou está além, mas não tem que estar no centro. E depois, na próxima etapa, seria a iluminação, e a terceira etapa é a união. Então, eu vejo bem claro essa progressão. E, para mim, olhando, né, esses três pontos, essas instâncias que foram colocadas, eu vejo que isso pode ocorrer tanto num ambiente nosso de adoração, de culto, na igreja local, num dia, numa tarde, numa noite, ou também na nossa vida com Deus, nosso processo com Deus, que muitas vezes na nossa vida a gente está muito preso a esse átrio e a gente precisa romper para transicionar para esse outro lugar, que é o santo lugar, e sempre romper também, ir em direção contrária ao mundo para buscar aquele santíssimo lugar no nosso dia a dia, como nosso estilo de vida. Então, para mim, essas instâncias não se limitariam ao nosso culto aqui como igreja local, mas também ao nosso processo de vida e crescimento com o Senhor também, que a gente precisa estar identificando isso na nossa vida. É, algumas vezes você vai se encontrar sozinho e no átrio, agitado, cheio de preocupação. Você mesmo vai... Qual é a visão? Qual é a palavra do Senhor? O que Deus está me dizendo? Eu vou me mover, eu vou me motivar na palavra, eu vou me fortalecer no Senhor, Tu és a minha fortaleza, Senhor. Eu vou me encorajar, eu vou me lembrar do que a palavra de Deus tem me ensinado, eu vou me conduzir, eu vou liberar palavras proféticas. Ó, desânimo, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. E daí a pouco você saiu desse lugar. Tem que voltar para cá, irmão. Foi Deus que criou essa instância. Mas é tão bom quando a gente volta para cá, depois de ter recebido as orientações, ele fala assim, vai lá e faz isso. E prospera. Porque nós ainda estamos nessa dimensão física que temos o átrio. É. Sim, Deise. Queria ler de novo um versículo que o Josué pregou domingo passado, que falou muito ao meu coração, Colossenses 2, 6, 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de alegria. Né, esse enraizado, Deus já estava me falando tanto ao meu coração sobre esse enraizado, de uma forma mais profunda. E quando Josué falou esse enraizado, né, como que é importante a gente buscar esse crescimento no Senhor, não o crescimento externo, né, aparente, mas esse firmado no Senhor, lá no fundo. Porque quando a gente estiver com as nossas raízes bem profundas, eu até recebi uma mensagem da Andréia de São Paulo, essa semana, falando do cedro do Líbano, né? Como que Deus nos compara ao cedro do Líbano. O cedro do Líbano, se você olhar a planta, ela cresceu 5 centímetros, mas a raiz está 1,5 metros para baixo. Então, que a gente possa realmente buscar não o fazer em primeiro lugar, mas o estar firmado no Senhor, né? Na palavra, na comunhão, e aí os frutos virão. Né? Aí nós cresceremos e multiplicaremos cheios da presença dele. Vamos nos colocar de pé.